Você já parou para pensar em como a precisão molda o nosso mundo? Das menores partículas aos maiores projetos, tudo começa com uma boa medida. Em um universo de incertezas, há uma ciência que nos guia com exatidão, um pilar de confiança que garante a qualidade de tudo ao nosso redor. Eu sou Marlon, e é com imensa alegria que te dou as boas-vindas de volta ao canal Metrologia. E que momento mais perfeito para esse reencontro do que hoje, 26 de junho, o Dia Nacional do Metrologista. Prepara o fone, porque este episódio foi feito para você, que entende a beleza e a importância de cada medida exata. Canal Metrologia, a medida, seu podcast na medida certa. Para este retorno, preparei algumas novidades que vão tornar nosso podcast ainda mais interessante e útil para o seu dia a dia como profissional da metrologia. A partir de agora, o canal Metrologia terá três segmentos bem definidos. Metrologicamente, nossa parte principal, onde receberemos convidados especiais e desenvolveremos temas técnicos importantes para a nossa área. Minuto Calibração. Um espaço dedicado a explicar conceitos específicos de calibração, esclarecer dúvidas dos ouvintes e explorar termos do vocabulário internacional de metrologia, VIM, além de compartilhar dicas sobre livros, vídeos e recursos para nosso desenvolvimento e aprendizagem contínua como metrologistas. Por trás da medida, um segmento para conhecermos as pessoas que fazem a metrologia acontecer, suas histórias e contribuições para nossa área. E por falar em histórias, quero convidar você a participar ativamente do nosso podcast. Envie suas histórias curiosas relacionadas à metrologia para o e-mail marlon@canalmetrologia.com.br. As melhores histórias serão lidas no segmento Por Trás da Medida. Pode ser aquele erro inusitado que você encontrou numa calibração, um desafio técnico interessante que superou, ou mesmo como a metrologia fez diferença em algum momento da sua carreira ou empresa, sua experiência é valiosa e pode ajudar outros profissionais. Vamos compartilhar conhecimento juntos. Todo dia meço tudo, não posso deixar passar. Milímetros de diferença me fazem delirar. Metrologicamente. A mente metrológica em ação, metrologicamente é pura. No segmento Metrologicamente de hoje, vamos aprofundar na história e na relevância do Dia Nacional do Metrologista. Em 26 de junho, comemoramos o Dia Nacional do Metrologista. Nesta data, em 1862, há 156 anos, o imperador Dom Pedro II promulgou a lei pela qual o país adotou o sistema métrico decimal, o sistema métrico francês. Durante o primeiro reinado, as tentativas de uniformização das unidades de medidas brasileiras se apoiaram em padrões vindos da corte portuguesa. Em 1830, um ano antes da renúncia ao trono por Dom Pedro I, o deputado gaúcho Cândido Batista de Oliveira sugeriu a adoção do sistema métrico decimal em uso na República Francesa. Contudo, somente em 26 de junho de 1862, já no segundo reinado, Dom Pedro II publica a Lei Imperial número 1157, oficializando em todo o território nacional a utilização do sistema métrico decimal francês. Mas isso não significou o uso imediato do sistema métrico decimal. Essa lei ficou sem aplicação durante 9 anos. No podcast 3, Revolta do Quebra-Quilos, contamos sobre a manifestação popular na corte no ano de 1871, conhecida por Revolta do Quebra-Quilos. Vou deixar o link nas notas deste episódio. Mesmo assim, o Brasil foi uma das primeiras nações a adotar o novo sistema como signatário da Convenção do Metro, instituída em 20 de maio de 1875. As atividades relacionadas à adoção desse sistema levaram à criação, em 1961, do Instituto Nacional de Pesos e Medidas e, em 1973, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o INMETRO. Metrologistas são os profissionais que trabalham com metrologia, e metrologia é a ciência das medições. Embora pouca gente conheça a profissão de metrologista e acabe por confundi-la com a profissão de meteorologista ou com a de um funcionário do metrô, o metrologista talvez seja a mais antiga das profissões. A atividade metrológica é muito antiga e remonta dos primórdios da sociedade humana. O nome metrologista vem de metrologia. Metrologia vem de metro. E metro, como todos sabem, é a palavra grega que significa medir. A palavra metrologista, contudo, é recente. Antes dela, os profissionais da medição eram chamados de almotassé, palavra de origem árabe. Almotassé, ou almotassel, era o funcionário de confiança dos conselheiros na Idade Média, responsável pela fiscalização de pesos e medidas e a taxação dos preços dos alimentos, sendo encarregado também da regulação e a distribuição dos alimentos em tempos de escassez. A metrologia está em toda parte. Muitas atividades precisam da presença dos metrologistas. Lord Kelvin, um dos mais importantes cientistas de todos os tempos, escreveu: "Na ciência física, o primeiro passo essencial no sentido de aprender um assunto é encontrar os princípios de contagem numérica e métodos aplicáveis para medir alguma qualidade ligada a esse assunto. Costumo dizer que quando você pode medir aquilo sobre o que está falando e expressar em números, você sabe algo sobre ele. Mas quando você não consegue medi-lo, quando você não pode expressá-los em números, o seu conhecimento é um tipo frágil e insatisfatório. Ele pode ser o início do conhecimento, mas em seus pensamentos você pouco avançou para o estágio científico, seja qual for a questão. No mundo gigantesco dos astros, ou no pequenino mundo dos átomos, existe um metrologista traduzindo em números as grandezas físicas envolvidas em diversas áreas do conhecimento. Não importa a área que atuamos, o importante é que somos todos metrologistas." Minuto Calibração. No Minuto Calibração de hoje, vamos mergulhar no mês mundial da metrologia e em um marco histórico muito importante, os 150 anos da Convenção do Metro. Esse acordo internacional, assinado em 20 de maio de 1875, estabeleceu as bases para um sistema global de medições, essencial para o comércio, a ciência e a tecnologia. O Brasil, como membro ativo desse movimento, participou das celebrações e reforçou sua posição na metrologia mundial. A Convenção do Metro criou um sistema padronizado de medições, garantindo confiabilidade em diversas áreas. Desde a indústria até a saúde, a metrologia influencia diretamente nossa vida cotidiana. Mais de 80 países participaram das comemorações do Dia Mundial da Metrologia. Na França, em parceria com o BIPM, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, a Unesco sediou um simpósio sobre o impacto da metrologia na sociedade moderna. No Brasil, a CERT organizou um evento gratuito em Florianópolis para discutir a metrologia na era digital. O encontro abordou como a transformação digital está impactando os processos de medição e a indústria do futuro. O evento nacional, promovido pela Fundação CERT, celebrou a importância da metrologia na transformação digital e na indústria do futuro. A programação gratuita reuniu especialistas estudantes e profissionais para debater desafios e oportunidades na era digital. O evento destacou como a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes da indústria estão revolucionando os processos de medição. Além das palestras, os participantes puderam visitar os laboratórios da CERT e da UFSC, reconhecidos pela excelência em metrologia. O evento reforçou o papel estratégico da metrologia no avanço tecnológico e na competitividade industrial. Além dos eventos presenciais, redes sociais foram tomadas por postagens celebrando a importância da metrologia. A hashtag World Metrology Day teve grande repercussão, com cientistas, empresas e instituições compartilhando conteúdo sobre o tema. O Inmetro foi o único representante no Brasil a participar presencialmente das cerimônias internacionais que marcaram 150 anos da Convenção do Metro, realizadas na França. No dia 20 de maio de 2025, o Inmetro esteve presente no simpósio 150 anos desde a assinatura da Convenção do Metro e celebração do Dia Mundial da Metrologia 2025, sediado na Unesco em Paris. Nos dias seguintes, 21 e 22 de maio, o Inmetro também participou da Conferência Internacional das Unidades ao Universo, Revoluções Futuras na Metrologia, no Palais des Congrès, em Versalhes. A presença do Inmetro reforçou o compromisso do Brasil com a ciência da medição e sua importância para o comércio justo, a inovação tecnológica e a cooperação científica global. O tema das comemorações foi Medições para todos os tempos, para todas as pessoas, destacando a relevância universal da metrologia para a sociedade, a sustentabilidade e o desenvolvimento tecnológico. O evento de 2025 foi especialmente significativo por marcar o 60º centenário da Convenção do Metro, acordo internacional assinado em 1875, que estabeleceu as bases para um sistema unificado de medições, fundamental para a confiança nas transações comerciais, avanços científicos e qualidade de vida em escala global. Finalmente, em nosso segmento Por Trás da Medida, faremos uma homenagem muito especial ao técnico Genivaldo Acácio Moreira, que nos deixou em 20 de abril. No Dia Mundial da Metrologia, 20 de maio, completou-se um mês de sua partida e a mistura de emoções que isso trouxe reforça o quanto ele era importante para a nossa comunidade. Hoje, quero dedicar alguns minutos para honrar a memória de um grande amigo e colega com quem tive o privilégio de trabalhar por mais de 10 anos. O Genivaldo não era apenas um metrologista, era um exemplo de profissionalismo e dedicação que todos nós podemos nos inspirar. Durante nossa longa parceria profissional, pude testemunhar sua integridade e comprometimento inabaláveis. Nunca o vi facilitar uma calibração ou ignorar uma discrepância, por menor que fosse. Sua dedicação meticulosa ao trabalho se refletia em cada certificado que emitia. Suas calibrações eram executadas com cuidado quase artesanal, seguindo rigorosamente os procedimentos. Genivaldo também foi um mentor para muitos jovens metrologistas, sempre disposto a compartilhar conhecimento e experiência. Além de tudo isso, seu bom humor era um diferencial marcante no convívio em nosso laboratório, tornando o ambiente mais leve e produtivo. Sua partida deixa um vazio imenso, não apenas em nosso laboratório, mas em toda a comunidade metrológica. Mas seu legado permanece vivo nos padrões de excelência que estabeleceu, nos profissionais que formou e no exemplo que deixou para todos nós. Hoje, ao celebrarmos o Dia Nacional do Metrologista, também celebramos a vida de alguém que personificou os mais elevados valores desta ciência fundamental. Senhor Genivaldo, onde quer que esteja, saiba que suas medições de amizade, honestidade e dedicação permanecerão calibradas em nossos corações. Chegamos ao final deste episódio especial que marca o retorno do podcast Canal Metrologia. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de enviar suas histórias para o meu e-mail marlon@canalmetrologia.com.br e de compartilhar este episódio com outros colegas metrologistas. Espero que tenham gostado das novas vinhetas e, claro, do novo formato do nosso podcast. Quero muito saber sua opinião sobre essas mudanças. Para me dar seu feedback, a rede onde mais atuo e concentro minhas postagens é o LinkedIn. Me procure por Marlon J. Martins lá e me conte o que achou. Mês que vem estaremos de volta com mais conteúdo sobre metrologia. Até lá, lembre-se, metrologia não é apenas sobre medidas exatas, mas sobre confiabilidade em tudo o que fazemos. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tá na hora de medir a batida que faz sorrir. Sintoniza nessa vibe que eu vou te conduzir. Qualidade é o que há. Ciência vai te conquistar. É precisão, é conexão. Todo mundo junto na calibração. Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Canal Metrologia, a ciência sempre alerta. Na medida do seu groove, é assim que a gente move. Metrologia é vida.